8 knots. Clear for land up and take off, runway 10 up, VL 024. Bell 024, airborne 36, call Departure Control 109, decimal 8. Departure 109, decimal 8, Portugal 024, vai. Falou, Salvador, tá 3529 na 10, puxa o relacionamento. Autorizado, pushback, sinal, portal 3520. Portal autorizado. Bell 024, passing 1000 on 900 feet on Puka Departure. Foca Departure 370024. Air Portugal 024, cleared via Puka Departure, flight level 370. Air Portugal 024. Salvador, Santa 3520 para o táxi com 127 a bordo, 2 horas e 40, alterna Recife. Só táxi, via Juliette Alfa, ponto Monte Para pronto, QNH MIG 12, Santa 3520. Autorizado Juliette Alfa, MIG 12, 3520. Torre Salvador, Santa 520, ponto espera da 10 pronto. 3520, autorizado Alien, decolado, pistão 0, vento 100 graus, 109. Autorizado Alien, decolado, 10, Santa 3520. Portugal 045, S level 150, contact Recife on 125 decimal 45, enable 126 decimal 85. Recife on 125 decimal 45, backup 126 decimal 85, Air Portugal 024. Perturbador Gol 1154, informação Charlie. 1154, chegada Mária. Se mantenha 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-2, reporte localizador. M2, chegada a Mari, 2 mil, reportado localizador, gol Salvador, bom dia, boa noite, meia, descendo para 170 para informação de Charlie, estamos passando 249. Bruno 8, 1 meia, chegada a mar e desse mantenha, correção, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-2, vigilância. É para 3 mil, boa noite. T520, chama o controle? Sim, no close 47, controle 19.8, 3520. 19.8, obrigado. Bora aí. Controle, bom dia, tá 3520. Mantenha 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, tá? 3520. Solicita manter a preventora, preventar a formação à esquerda. Tomar 15 minutos. Quem está livre de desvio? O 954. 954. número 54, tem o controle? Prossiga, tem presente que condições de voo a Pro de Duna. Sim, então voo Duna, livre LS, flame estabilizado. Ok, Pro de Duna, repórter estabilizado em LS, voo 1954. Boa noite, Duna 6, pode prosseguir atrás do tráfego da frente? Sim, amor. Você tem condições de nos informar agora qual é a separação que temos com o 1154? Há 10 milhas separado. Ok, obrigado. Passa nível 150, chame o centro em 12545, alterna 12685. 255, 2085, dá 3520, bom dia. Dia. Meia, tá livre voadona, se tiver condições. Okay, nós estamos fazendo um pequeno desvio, tem um como exatamente a nossa esquerda, agora estamos com o de dona. Ok. Meia, continue descida para 2000 e inicie a redução para 1909. Ok, inicia a redução agora, 2 ou 3 desse ano. para a vista com o 9154. Quem completa TLS 1862, com o 9154. Salvador, bom dia, com o 9154. 3 mil em cima. Gol 1154, a quadra em posto baixar travado. Voltará. Gol 1896, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Nestor Pão intercepta e fonte estabilizada. Positiva, processo autorizada, gol 1896. Livre LS, igual no 8 no 6. E livre LS, 1862, igual no 8 no 6. Bom dia, gol 1896 na final. Estamos já. Gol 1896, bom dia. Número 2, informarei que está livre. Olha o gol 1154, checa 3, 2090 graus, 08 norte, livre pouso, pistão zero. Livre pouso, gol no 1154. 4, sola 02, livre à direita, taxi é via Alfa, quilo pátio 3, pátio 1, reporte para ingressar no pátio 1. Sente Alfa, quilo 3, 1, reportará ingressar no pátio 1, gol 1, 1, 5, 4. 1, 8, no meio, 20090 graus, 08, 9, checa 3, autorizado, pouso, pista no 0. Livre, pouso, pista no 0, boa noite, não é? O gol 1154 confirmando que está livre até o portão 03 do pátio 1. Autorizado portão 3 do pátio 1, gol 1154.